Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a nossa exploração vai fundo numa tarefa. Olha, quase uma missão impossível para alguns: fazer brigadeiro gostoso, cremosinho, mas sem usar leite condensado. Um desafio interessante mesmo. Pois é, a gente fuçou bastante, sabe? Várias receitas, dicas, relatos por aí, e chegamos num método que parece promissor. Sim. E, bom, os motivos para tentar são vários, né? Às vezes falta em casa, ou é pelo custo, ou até por alguma restrição, tipo intolerância à lactose, que algumas fontes mencionam, ou só pela curiosidade mesmo. Exato. E o ponto central do desafio que a gente viu em vários lugares é conseguir replicar não só a doçura, mas principalmente aquela textura cremosa, aveludada, que o leite condensado dá, né? Por causa da concentração de açúcar, da gordura já cozida. Isso é a mágica do leite condensado. É. Mas olha, a boa notícia, e isso ficou claro na nossa análise, é que dá sim para chegar num resultado muito bom, surpreendentemente bom até, só com ingredientes mais básicos. Que ótimo! Então vamos lá, mãos à obra, nessa receita consolidada, a que parece ter mais chance de dar certo, né? Com base no que a gente viu. Vamos lá. Para começar, os ingredientes. A gente vai precisar de uma xícara de chá de leite integral. Dá uns 240 ml, mais ou menos. Leite integral, importante. Sim. Aí, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. E aqui um detalhe. A maioria das fontes concorda que é melhor usar o chocolate em pó mesmo, não achocolatado, sabe? Para ter mais sabor de chocolate e controlar melhor o açúcar. Algo tipo 50% cacau por aí. É uma boa dica essa. O achocolatado já vem muito doce, né? Exatamente. Depois, 3 colheres de sopa de açúcar. Talvez precise ajustar um pouquinho, dependendo do chocolate usado. Certo, um ajuste fino pode ser necessário. E para finalizar os ingredientes, uma colher de sopa de manteiga, de preferência sem sal, ou uma margarina de boa qualidade também serve. Perfeito. Ingredientes separados. Agora é o processo. E aqui, atenção aos detalhes é crucial. Combinado. Qual o primeiro passo? Então, primeiro a mistura. Pega uma panela, mas olha, antes de ligar o fogo, isso é importante, coloca lá o leite, o chocolate em pó, o açúcar e a manteiga. Tudo junto, frio ainda. Isso, tudo junto, frio. E uma dica boa que apareceu bastante, usar um fouet, aquele batedor de arame, sabe? Ajuda muito a dissolver bem o chocolate, para não ficar aquelas bolinhas chatas. Ah, o fouet, ótima ideia para começar lisinho. E depois que está tudo bem misturado. Aí sim, pode ligar o fogo. Mas ó, fogo baixo ou no máximo médio-baixo. Esse controle da temperatura é ainda mais importante aqui do que no brigadeiro normal. Por quê? Mais fácil de queimar. Exatamente. Como a gente não tem aquela base pronta do leite condensado, o leite e o açúcar podem agarrar e queimar no fundo muito mais rápido se o fogo estiver alto. Muita calma nessa hora. Entendi. Então, fogo baixinho, e aí imagino que entra parte da paciência, né? Mexer sem parar. Precisamente, é a regra de ouro aqui. Mexer o tempo todo. Usa uma colher de pau, ou melhor ainda, uma espátula de silicone, daquelas que raspam bem o fundo e os cantinhos da panela. Para não deixar nada grudar. Isso. E esse movimento constante faz mais do que só evitar queimar. Ele ajuda a criar a textura certa, sabe? Ajuda a emulsionar a gordura da manteiga no leite, controla a cristalização do açúcar. O resultado é um creme mais liso, mais aveludado. As fontes são claras. Paciência é o ingrediente secreto. Faz todo sentido. Paciência e braço, então. E o ponto, como a gente sabe que está pronto? Vimos que o tempo pode variar bastante, né? Sim, varia muito. Pode levar 15 minutos, 20, às vezes até mais de 30. Por isso não dá para confiar só no relógio. O negócio é observar a consistência. E qual é essa consistência ideal? O ponto clássico, que todo mundo descreve de um jeito parecido. A mistura tem que engrossar bem, ficar visivelmente mais espessa. E aí vem o teste. Passa a colher no fundo da panela. Ah, o teste do caminho. Esse mesmo. Se formar um caminho que demora uns segundinhos para se fechar, tá no ponto. Algumas fontes também falam que a mistura fica um pouco mais opaca e começa a desgrudar das laterais da panela. É mais visual mesmo. Perfeito, ficar de olho na panela então. E quando chegar nesse ponto visual, o que fazer? Desligue e pronto? Ou tem algum truque? Desliga o fogo E a recomendação mais segura é tirar da panela na hora. Transfere logo para um prato ou um recipiente. Pode até untar um pouquinho o prato com manteiga antes. Tirar logo para não continuar cozinhando com o calor da panela, né? Exato, para não passar do ponto. E aí vem outra dica de ouro. Cobre com plástico filme, mas coloca o plástico bem grudadinho na superfície do doce. Ah, para não criar aquela nata por cima. Isso, evita aquela película. Aí deixa esfriar completamente em temperatura ambiente. Depois de frio, se quiser mais firme ou acelerar, pode levar para a geladeira um pouco. Legal. E o resultado final? Dá para enrolar, fazer bolinha como brigadeiro tradicional? Ou é mais para comer de colher? Olha, pelo que a gente viu em todas as análises, essa versão tende a ficar mais cremosa. É um brigadeiro de colher fantástico, sabe? Perfeito para comer assim, direto do pote ou servir naqueles copinhos de festa. Entendi. Para chegar no ponto de enrolar, teria que cozinhar bem mais tempo. E aí o risco de errar o ponto, de ficar puxa-puxa ou açucarado, é bem maior sem a ajuda do leite condensado. Então a expectativa mais realista e deliciosa é um super brigadeiro de colher. E para ficar com a cara de brigadeiro, pode jogar um granulado por cima, né? Claro! Polvilhe um granulado e pronto! Tá com a cara clássica! Fantástico! Então acho que a nossa missão foi cumprida. Confirmamos, dá sim para fazer um brigadeiro muito gostoso, super reconfortante, mesmo sem o leite condensado. É uma alternativa super válida. E prática, econômica também. Sem dúvida. E adaptável, né? Exato. E sabe, talvez a grande lição aqui seja sobre como a técnica, a atenção aos detalhes na cozinha faz diferença, né? Com ingredientes simples, o jeito de fazer brilha. Verdade. E fica até uma provocação final, uma ideia para quem está ouvindo. Por que não experimentar? Algumas fontes até sugeriram usar leites vegetais, como de aveia, de coco. Ou brincar com diferentes tipos de cacau, com mais ou menos porcentagem. Boas ideias. A cozinha é um espaço de criação, né? E essa receita é um convite ótimo para isso. Para testar e descobrir novos sabores nesse clássico brasileiro reinventado. Fica a dica.